Cheiro 13, página 78, capítulo 8. O Box aparece e agarra-me firmemente no braço, mas não estou a pensar em fugir agora. Volto-me para olhar para o hospital, mesmo a tempo de ver o resto da estrutura ceder e o espírito de luta esvanece dentro de mim. Aquelas pessoas todas, as centenas de feridos, os familiares, os paramédicos do 13, já não existem. Volto-me novamente para o Box. Vejo o inchaço no rosto dele, deixado pela bota do Gale. Não sou especialista, mas tenho quase a certeza de que ele tem o nariz partido. No entanto, a sua voz parece mais resignada do que zangada. Temos de voltar para a pista de aterragem. Avanço, obedientemente, e estremeço quando sinto a dor por trás do joelho direito. A descarga de adrenalina que abafou toda a sensibilidade já se esgotou e as diferentes partes do meu corpo juntam-se num coro de queixas. Estou derreada e ensanguentada e alguém parece estar a martelar-me na fonte esquerda a partir do interior do meu crânio. O Box examina-me rapidamente o rosto, depois pega-me ao colo e corre para a pista de descolagem. A meio do caminho, vomito no seu colete à prova de bala. É difícil dizer porque ele está ofegante, mas acho que solta um suspiro. Uma pequena aeronave, diferente daquela que nos trouxe para aqui, espera-nos na pista. Assim que a minha equipa se encontra a bordo, descolamos. Desta vez não há assentos confortáveis nem janelas. Parecemos estar numa espécie de nave de carga. O Box administra os primeiros socorros de urgência às pessoas para aguentá-las até regressarmos ao 13. Quero tirar o meu colete, porque também tenho algum vómito nele, mas está demasiado frio para pensar nisso. Deito-me no chão, com a cabeça no colo do Gale. A última coisa que vejo é o Box estendendo dois sacos de serapilheira por cima de mim. Quando acordo, estou quente e enfaixada na minha velha cama do hospital. A minha mãe está presente, verificando os meus sinais vitais. Como te sentes? Um pouco moída, mas bem, respondo. Ninguém nos disse sequer que ias, até já teres partido, queixa-se ela. Sinto uma pontada de culpa. Quando a família teve de nos enviar duas vezes para os Jogos da Fome, este tipo de pormenor não devia ser esquecido. Desculpe, eles não estavam à espera do ataque. Só devia estar a visitar os doentes, explico. Da próxima vez, digo-lhes para virem pedir a sua autorização. Katniss, ninguém me pede autorização para nada, assevera ela. É verdade, nem eu. Não desde que meu pai morreu. Porquê fingir? Bem, peço-lhes para a informarem, pelo menos. Na mesa de cabeceira está um estilhaço que me tiraram da perna. Os médicos estão mais preocupados com os danos que o meu cérebro possa ter sofrido por causa das explosões, uma vez que a minha concussão ainda não estava completamente sanada. Contudo, não tenho visão dupla nem coisas do género e consigo pensar com clareza. Dormi durante todo o final da tarde e toda a noite e estou cheia de fome. O meu pequeno almoço é desanimadoramente pequeno. Apenas uns cubos de pão embebidos em leite quente. Fui convocada para uma reunião de manhã cedo no comando. Começo a levantar-me e depois percebo que querem empurrar a minha cama do hospital diretamente para lá. Eu quero andar, mas isso está fora de questão. Então chego a um compromisso para me levarem de cadeira de rodas. Sinto-me bem, a sério, excetuando a minha cabeça, a minha perna, a dor das lesões e o enjoo que surgiu duas vezes depois de comer. Talvez a cadeira de rodas seja uma boa ideia. Enquanto me empurram pelos corredores, começo a preocupar-me com aquilo que me espera. Eu e o Gale desobedecemos diretamente a ordens ontem e o Box tem o ferimento para o comprovar. Haverá, com certeza, repercussões. Mas irão tão longe ao ponto de a Coin anular o nosso acordo para a imunidade dos vencedores? Será que privei o Pita da pouca proteção que podia oferecer-lhe? Quando chega ao comando, os únicos que já lá se encontram são a Crescida, o Messala e os insetos. O Messala sorri, radiante, e exclama: Aqui está a nossa pequena estrela. Os outros estão a sorrir, de modo tão genuíno que não posso deixar de sorrir também. Eles impressionaram-me no oito, seguindo-me para o telhado durante o bombardeamento, obrigando o Plutarco a ceder para poderem filmar o que queriam. Não fazem apenas o seu trabalho, orgulham-se dele, como o Sina. Tenho a estranha ideia de que, se estivéssemos na arena juntos, os escolheria como aliados: a Crescida, o Messala e tenho de parar de vos chamar insetos. Digo subitamente para os operadores de câmara. Explico que não sabia os nomes deles, mas que os seus fatos lembravam as criaturas com carapaça. A comparação não parece incomodá-los. Mesmo sem as câmaras, eles parecem-se muito um com o outro. O mesmo cabelo ruivo, barbas ruivas e olhos azuis. O das unhas ruídas apresenta-se como Castor. E ao outro, que é seu irmão, como Pólux. Espero que o Pólux diga qualquer coisa, mas ele acena apenas com a cabeça. A princípio, julgo que ele seja tímido ou homem de poucas palavras, mas algo me diz que não é só isso. A posição dos lábios dele, o esforço extra que faz para engolir, e já sei, antes de o Castor me dizer, o Pólux é um Avox. Cortaram-lhe a língua e ele nunca mais voltará a falar. E já não tenho de me interrogar sobre o que levou a arriscar tudo para ajudar a derrubar o Capitólio. À medida que a sala começa a encher, vou-me preparando para uma recepção menos agradável. Mas as únicas pessoas que mostram alguma negatividade são o Haymitch, que está sempre mal disposto, e uma Fulvia Cardio de rosto carrancudo. O Boggs traz uma máscara de plástico cor de pele que lhe cobre a cara, do lábio superior à testa. Tinha razão quanto ao nariz partido. Por isso é difícil ler-lhe a expressão. A Coyne e o Gale estão a meio de uma conversa que me parece bastante amigável. Quando o Gale desliza para o lugar ao lado da minha cadeira de rodas, pergunto: Estás a fazer novos amigos? Os seus olhos desviam-se rapidamente para a presidente e depois voltam para mim. Bem, um de nós tem de estar acessível. Ele toca-me levemente na fonte. Como te sentes? Devem ter servido guisado de abóbora e alho para o pequeno almoço. Quanto mais pessoas se reúnem, mais fortes são os cheiros. Sinto o estômago a revoltar-se e as luzes parecem-me subitamente demasiado fortes. Meio zonza, respondo. E tu, como estás? Ótimo, tiraram-me alguns estilhaços. Nada de grave, respondeu. A Coyne dá por iniciada a reunião. O nosso assalto de tempo de antena foi oficialmente lançado. Para os que perderam a transmissão do nosso primeiro propo ontem, ou as 17 repetições que o BT conseguiu pôr no ar desde então, começaremos por repeti-lo. Repetir? Então, não só conseguiram imagens aproveitáveis, mas também já produziram um propo e transmitiram-no várias vezes? Sinto as palmas das mãos transpirar com a expectativa de me ver na televisão. Isso continua horrível. E se estiver tão hirta e sem graça como estava no estúdio e eles simplesmente desistiram de conseguir algo melhor? Ecrãs individuais e levam-se da mesa. As luzes esbatem-se ligeiramente e o silêncio cai sobre a sala. A princípio, o meu ecrã está preto. Depois, uma faísca minúscula tremeluz no centro. Desabrocha, espalha-se, devora silenciosamente o negrume, até o ecrã inteiro arder com um fogo tão real e intenso que imagino estar a sentir o calor emanando dele. Depois surge a imagem do meu alfinete com o mimo gaio, brilhando em tons dourados e vermelhos. A voz profunda e ressonante que assombra os meus sonhos começa a falar. O Claudius Temple Smith, o apresentador oficial de Jogos da Fome, anuncia. Katniss Everdeen, a rapariga em chamas, continua a arder. De repente lá estou eu, substituindo o Mimo Gaio diante do fumo e das chamas verdadeiras do Distrito 8. Quero dizer aos rebeldes que estou viva, que estou aqui mesmo, no Distrito 8, onde o Capitólio acabou de bombardear um hospital cheio de homens, mulheres e crianças indefesos. Não haverá sobreviventes. Segue-se um corte para o hospital, o telhado desabando, o desespero das pessoas, enquanto eu continuo em voz off. Quero dizer às pessoas que se por acaso julgam que o Capitólio irá tratar-nos com tolerância se houver um cessar-fogo, estão a iludir-se, porque vocês sabem quem eles são e o que eles fazem. Eu volto a aparecer, levantando as mãos para indicar a atrocidade à minha volta. Isto é o que eles fazem e nós temos de repostar. Segue-se uma montagem verdadeiramente fantástica da batalha. As primeiras bombas a cair, nós correndo, sendo atirados para o chão, um grande plano do meu ferimento, que parece feio e sangrento, escalando o telhado, mergulhando para os ninhos de metralhadoras, e depois algumas imagens espantosas dos rebeldes, do Gale e sobretudo de mim, mandando aquelas naves pelos ares. Volto a aparecer, aproximando-me da câmara. O presidente Snow diz que está a mandar-nos um recado? Pois bem, também tenho um recado para ele. Pode torturar-nos, bombardear-nos e incendiar os nossos distritos. Mas está a ver aquilo? Seguimos a câmara, voltando para as naves, ardendo no telhado do armazém. Grande plano do selo do Capitólio numa asa, transformando-se lentamente na imagem do meu rosto, gritando para o presidente: está a arder, e se nós ardemos, você arde connosco. As chamas voltam a invadir o ecrã. Por cima delas, em letras pretas e sólidas, aparecem as palavras: se nós ardemos, você arde connosco. As palavras incendeiam-se e o ecrã inteiro volta a escurecer. Segue-se um momento de deleite de silencioso. Depois, aplausos acompanhados de pedidos para voltar a ver o propo. A Coin carrega complacentemente no botão replay e desta vez, como já sei o que vai acontecer, tento fingir que estou a ver televisão na minha casa do jazigo. Uma declaração contra o Capitólio. Nunca houve coisa igual na televisão, pelo menos no meu tempo de vida. Quando o ecrã escurece pela segunda vez, preciso de saber mais. Foi transmitido em todo o Panem? Viram-no no Capitólio? Não no Capitólio, responde o Plutarque. Não conseguimos entrar no sistema deles, mas o Beatty está a tratar disso. Mas em todos os distritos. Até conseguimos transmiti-lo no 2, que pode ser mais importante do que o Capitólio, nesta altura do campeonato. O Claudius Temple Smith está connosco? Pergunto. O Plutarque solta uma boa risada. Só a voz dele. Mas isso podemos usar quando quisermos. Nem sequer tivemos de fazer qualquer montagem especial. Ele disse essas mesmas palavras nos teus primeiros jogos. Bate com a mão na mesa. Que tal oferecermos outra salva de palmas à crescida, à sua fantástica equipa e, claro, à nossa estrela de televisão? Também bato palmas, até perceber que sou eu a estrela de televisão e que talvez não seja correto aplaudir a mim mesma, mas ninguém presta atenção. Contudo, não posso deixar de reparar na tensão no rosto da Fúlvia. Calculo que deve ser difícil para ela ver a ideia do Haymitch correr tão bem sob a direção da crescida, quando a ideia do estúdio correu tão mal.